Você se a nova sensação de CDs, DJ Roger Mix Produtor. Banda Meninos da Tropa. A tropa do sucesso continua. Top Way, Way, Way. Vou voltar atrás de novo. Quero recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco. Quero provar que finalmente eu aprendi. A balada nunca foi remédio pra saudade. Percebi depois que eu perdi você. Tô sentindo falta da mais gata da cidade, usando minha camisa aqui no meu apê. Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo. Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo. Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Banda Meninos da Tropa. A tropa do sucesso continua. Vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco, quero provar que finalmente eu aprendi. A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você. Tô sentindo falta do mais gato da cidade, usando sua camisa lá no seu apê. Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo. Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependida do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo. Ô neguinho, volta que o amor vai ser